Azul 4235, Aguarde. Azul 435. Para fazer o iPhone, seu Adagran. Please confirm your estimated time for starting pushback. There's a little problem with the bulk, but this is called. In a few minutes we can start the push. If you prefer, I call you. Roger, come back for another pushback. I call you. Azul 4235, ingresso via Juliette pro gate 08. Atento ao follow-me através do gate 7. Via Juliette, eu vou dando follow-me pro Azul 4235. Estabilizado, aliás, gol no 888. Gol no 888, complete aproximação, chame 2-1-1-8, edição 95. 6895, gol no 888. Mandou, noite, gol no 888, estabilizado, aliás, passou o jogo. Gol no 888, boa noite, continua aproximação, número 2 para o voo, ajuste na 013. 02 na 013, gol no 888. 98 da presente, vou estar. Salvador, ó, repeat. 5393 está no pátio 3 para o puxo, acionamento. 35393, autorizado, seu táxi. Autorizado, já passarei táxi, 5393. O Xené 6224, Sol 54, libera direito e chame o Sol 1219. 1219, avô. Luiz, quer pegar o Catão? Chamou a torre? Afirmo, tá pronto para o cruzamento do Catá, o Catá. Luiz, quer pegar o Catão? Autorizado o cruzamento na 735. Segue Quebec após Mike Lima. Na Lima, mantém a posição e chame o Sol 1219. Luiz, quer pegar o Catão? Quebec, Mike Lima, na Lima, mantém a posição 219, o Sol 1219. Vai com a pushback, Europa 084. Tá demais, Europa 084. O 4235, confirmando, através do gate 8, pode seguir direto. É só a partir do 9, do 9 ao 11, que necessita do follow. 90, vento, 1960, grau 05, nós. 3 checado, gol no 88, ele me pausa. Quebec Hotel, agiliza o táxi, segue Mike Lima, na Lima, chama o Sol 1219. Cinco, nove, sete, dois, reduza para 220 mais. 220. Diz que é bem que até hoje eu não escuto o sol. Diz que é bem que até o táxi livre via pátio 1, próximo ao através do gate 62, vai ficar atento à falta de senha da Avianca ingressando no pátio 1, mesmo vai parquear no gate 01. Vai dar passagem ao mesmo e após prossegue via Índia até a ponta de espera da 10, lá a torre 18, estrela 95, ajuste 103, East Quebec Hotel. Vai dar passagem a Avianca, a 10, o East Quebec Hotel. Salvador. 170, sem identificação, foi na proa de Itapi para interceptar a chegada a Mari, e desça para o nível 050, ajuste de altímetro no 013. Vai ficar atento à passagem de Citation e seguir com o número 2 ao ponto de espera da 10. Lá, 1498, decimal 95, ajuste no 013, 35393. Ok, tem livro táxi, é o entrada do pátio, espera a passagem do Citation como número 2. 1895 no ponto de espera, 5393. Europa 08 for clear pushback of in coordination with your ground staff and report for taxi. Clear for push and start in coordination with ground staff, call the contact for the passenger phone. Estou confirmando para o sistema de prova da passagem adiante. Negativo, o tráfego ele já ingressou no gate 1 já, pode prosseguir até o ponto de espera como número 1, o esquema de prova. Como 888, táxi via Alfa, Juliette, gate 02. Alfa, Juliette, para 02, como 888. Então, senhorita, eu estou a 10 milhas de Duna. E tá pra 12. Então não sei onde é que tá o erro. Confere? Como a gente só tava fazendo o perfil da chegada, foi autorizada a proa de Itapi. Estamos com a estagiária que autorizou a proa de Duna, autorizou a proa de Itapi pro senhor. E eu reparei que o senhor não passou sobreposição Itapi. O senhor tá voando dispositivo by wire? Afirmativo, senhorita. Eu já estou na proa de Duna, ok? Sim, estamos prestando serviço de vigilância e ela questionou exatamente por isso. Tá bom. Circo 972, decoração para sequenciamento, curva esquerda, correção direita para rua 240, seu limite será magnética 1905, Rio 5972. 240, 1905, é o limite, 972. O colega está voando para a Duna, né? Circo 972, decoração agora para 3 mil pés, ajuste de altímetro na 094. 094. 3.000 pés. 972. 970, acena identificação autorizada chega na margem, desse mantém nível 060, altímetro no 013. 208, isso que é Betabel. Controle Salvador, boa noite, é o Papatango Whisky, Quebec Hotel. Papatango Whisky, Quebec Hotel, contato radar na decolagem, subi mantém nível 400, sai do hotel. Subi 400, Whisky, Quebec Hotel. Voando 970, reduza para 2009. Reduzi. 5972, curva esquerda para o 180, seu limite permanece. Permanece o limite, agora direita, esquerda 180. Trigo 5393, autorizado decolar, pistão 0, vento 150 graus, 05 nós. Autorizado decolagem, 5393. 5972, desça para 2000 pés, para interceptar o localizador, curva esquerda para o 140. Autorizado final ILS, pistão 0, reposto autorizado. 2000 para 140, chama estabilizado ILS 0. Azul 4298 estabilizado? Permitiu. Complete a aproximação, chame torre no 8 decimal 95. 395. Então, Salvador, boa noite. O azul 4298. Azul 4298, boa noite. Cheque 3, livre pouso, pistola 0, vento 150 graus, 049. Livre pouso, azul 4298, está embaixo e travado. Trigo 5393, decolada 03, chama o controle 120-18. 1208, Trigo 5393, então, boa noite. Fala, Charlie, tango uniforme, aciona identificação, chegada Mari, décima penha nível 060, altímetro no 04. Salvador, uma boa noite, o Trip 5393. Trip 5393, subir mantém nível 190, saída Pucas de Lance. 190 na saída Pucas, 5393. Azul 4298, sala 06, libera direito, chama só no 2189. Direita 219, boa noite, 4298. Pior, Rio 5972. Rio 5972, complete a aproximação, chame torre 198, 1995. 1895, telecolagem 5972. Rio 5972, nem escuta na torre? Uma boa noite, transferindo agora, final, passo externo mais travado. 159-172, boa noite, livre pouso, pista 90, vento 160 graus, 04 nós. Livre pouso, 90, Rio 5972. 10 Tower, 118, decimal 95, QNH 1013, American 084, ou Europa 084. Proceed via India, reaching half point, tower 118 and 95. Copy QNH 1013, Europa 084. Azul 4298, já é da passagem Boeing confirmando, Airbus 330 da Europa no táxi. As passagens da Europa, A330, Alfa Juliette, portão 3, 4298. O voo 1170, pode continuar na descida? O 1170, afirmativo, desça para 2000 pés. Ajuste de altímetro na 014, autorizado sinal ILS. Repita na 0, reporte estabilizado. Ok, para 2000, reportar estabilizado no X-Ray, no voo 1170. Gol no 970, completa aproximação, chame em torno 18, decimal 95. Papatango, Whisky, Quebec, Hotel, chame centro, registro no 3325, alternando no 33, decimal 95. Gol de Nicaragua, 084. Okay, Rio 5972, sala 09, libera a direita, chama sala 121-19. 09, boa, 5972. Europa 084, mantém Holy Point Runway 10. Holy Short Runway 10, para 084. Ju, após Caju, direto Recife. Controle Salvador, 120 decimal 8, torre no 8, decimal 95. Aciona 5052, então 33 a 5. Solo e 5972. 330 autorizado, decola pista 10, Puca, Jamo, Caju, após Caju, Recife, 208 ao controle, 5052, atenção. Então 3305 correto, chame pronto para o pushback, seu nome. Vai chamar. Solo Rio 5972, livrando a pista. Boa, Rio 5972, taxi Alfa, Kilo, Paz 3, atenta a sinalização. Livre taxi Alfa, Kilo, Paz 3, atenta a Vai atingir 6000 o Charlie Tango Uniforme. Charlie Tango Uniforme, desça para 2000 pés, autorizado final ILS XRI, pista na zero, reporte autorizado. Desça para 2000, reportaria estabilizada no ILS XRI, pista 1 no zero, Charlie Tango Uniforme. Gol 1970, solo 03, agilize manobra, libera direito e chame solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Direito, 2, 1, 9, solo 9, 7. Pista 1-0 à vista, gol 1-1-7-0. Gol 1-1-7-0, complete a aproximação, chame torre 1-1-8-9-5. 18-95, obrigado, até logo. Ufa, Juliette, gate 9, atento ao follow me através do gate 7. Alfa Juliette 9, follow me 7, gol 1-1-9-7-0. Salvador, boa noite, gol 1170, baixado, checado, pista no zero, avisa. Gol 1170, livre pouso, pista no zero, vento 150 graus, 059. Livre pouso, pista no zero, gol 1170. L.84, airborne X15, contact the part 120.8, have a nice flight. 4 direito, ideia da parte direito, bom. Push inside, report for taxi. Request for push, call for taxi. Push on 6-1-3. Climb 5370, Puka depart, Europass, direi 4. Alitango uniforme estabilizado? Estabilizou, Alitango uniforme. Alitango uniforme e completa aproximação, reduz a... Para a aproximação final, chame torno no 8 de cima 95. 18-95, Charlie Tango Uniforme. Torre Salvador, boa noite. Papapapá, Charlie Tango Uniforme. Vai passar o externo, baixar travado. Papapapá, Charlie Tango Uniforme, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 04, boa noite. Boa noite, Uniforme. Boa noite, Sonero 6224. Prossiga. Possível autorização, Aracaju? 6224, pronto, cópia. 6224. Sonero 6224 para Aracaju, nível 190 autorizado. Decolo da pista no zero com primeira curva à esquerda, na saída Pucajama, Pajama direto Caju. Controle Salvador, 120.8, torre no 8.95, aciona 5062, Oceaner 6224. Obrigado, gente, de voo 190, Aracaju, Puca, Jamo, acionando 5062, Oceaner 6224. Oceaner 6224, correto, chame pronto para pushback, seriamente. Agora. Salvador. Toro Azul 5001. 5001, pronto, cópia. Pronto, siga. Azul 5001 para Guarulhos, nível 360, autorizado, via Cessna 10 até bridge. Após bridge, prossegue conforme a rota do plano de voo, decolagem da pista 10, com primeira curva direita, na saída da El Leda Motiva. Controle Salvador, 120.8, torre 18.95, aciona 5060, Azul 5001. Autorizado 13-0 para Guarulhos, decolagem pista 10, pista da El Leda Motiva, 3-7-0-1-0, após bridge, após conforme a rota do plano de voo. 208 controle, 5060 transponder, Azul 5001. Azul 5001, deixa eu me dar para o flex elemento. Amarei. 1170, táxi de Alfa, mantenente da Juliette. Aguardar início de táxi da Banda Bianca no Trabalho Gate 4 e após ingresso para o 04, o Gol 1170. Certo. A mantenha da Julieta aguardando a Bianca, o Gate 04, Gol 1170. Solo 3305, pushback estacionamento. 06, autorizado de táxi. Salvador, Ocean 6313, request taxi. 135 on board, 5 hours and 20 minutes of endurance, alternating Galleon. Ocean 6313. Ocean 6313, taxi via India. Holding point 1810, contact tower 118.95, QNH 1014. Midnight. Clear taxi, 1895 on holding Ocean 6313. Salvador Gol 9250, Cinta Alfa, autorização Recife, estado. Pronto, cópia 9250. Fazia, proceda. 9250 para Recife, nível 4, 10 autorizado, decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Pouca, transição Caju, controle 120.8, torre 18.95, aciona 5063, Gol 9250. Autorizado 410, para Recife, desce toda a esquerda, Pouca Caju, 208, 5063, transporte, com o 9250. Confirmando Pouca Caju, aperístico 58. Aperístico 58. Chame para um parque de acionamento, com o 9250. Maravilha. Solo, Charlotte Uniforme, de Grona, Eco, para realizar no seu estudo. Charlton Uniforme, táxi de Alfa, mantém antes da Juliette. Táxi, mantém antes da Juliette. Após quando a Juliette voa o 970? Ingresso via Juliette 04. 04, voa o 970. Salvador Ocean 6313 holding short 10 ready for takeoff. Ocean 6313 good for take line up and take off runway 10, wind 140 degrees your far north. You're clear to line up and take off runway 10, Ocean 6313. 3-0-5-1-1-1 aboard, 50 até na Natal. Eu mando somente pra B? Ona, ona, ona. São 3305, táxi via Pátio Uno, Índia, ponto de espera 10.8.95, ajuste 1-0-1-4, boa noite. 614 agora, Charlie, Apache Inter, ponto Impera, 295. O Charlie tem um uniforme visual com o tráfego da TAM através do gate 612? Visual, Charlie tem um uniforme. Manda passagem ao tráfego, após ingresso via Juliette, Pátio Uno, Lima, Mike e Mike Abexion para o cruzamento da pista no 7, Charlie tem um uniforme. Afirmativo, Charlie tem um uniforme, aguardando o tráfego da TAM, da Juliette. Na 723, acione a identificação, autorizado chega da bomba, desça para 4.000 pés, altímetro na 094. Channel 6313 airborne at 24, contact departure 120 decimal 8. Have a nice flight. Departure 208, Ocean 6313, thank you, so long. 120 decimal 8. 120 decimal 8, Ocean 6313, thank you. Salvador departure, Ocean 6313 airborne passing 1800 at 340. Salvador 3305, boa noite. Alima, tem câmbio 0 no 0. Alima, tem câmbio 0 no 0. Ocean 6313, thank you. Solo, 6221, 6224. Ô, solo, 6224, né? Prossiga. Um gato aqui perto da sala que é a IS, tá? Um gato branco passeando no pátio. Gente, vamos informar essa época. Obrigado. Nada. Tá caçando, eu acho. Não. Pode ser barato. Tá vendo aí? Solo, o gato? Negativo, a gente não tem visão da entrada da IS daqui de cima não, mas a gente vai pedir pro fiscal de pátio da Infraero verificar. Obrigado. tarde, então uniforme autorizado, cruzamento da pista 7. 305, decolada de 27, chama o controle em 1-0-2-8, bom voo. 208, tá, 3305, boa noite. Controle, tá, 3305, boa noite. Então, 3305, boa noite, subiu, mantém nível 330, saída PUCA, vigilância. 330, PUCA, vigilância, tá, 3305. Então, 3178, boa noite, aciona identificação, autorizado chegada a Mares e se mantém em nível 050, altímetro na 093. Então, 3178, autorizado projetado. Salvador Departure, Ocean 6313, request. Salvador 250, para a ponte Becker, está mesmo. Salvador 250, quando é que ele pediu solo para guardar táxi do Avianca, agora no pushback, e após iniciar o seu pushback, com o 250. E após a dança, tem o nome da segunda. Center 12225 is unable, 2295 confirm. 133.25 is unable, 133.95. Okay, 3325 backup, 3395, Ocean 6313, thank you. Uno 868, boa noite, oceano identificação, chegada Mares de cima do nível 060. Meia oito autorizada após o Cabal de Quitap. Oxana é 6224, boa noite, autorizado alinhar e decolar pista na zero, vento 160 graus, 04 nós. A linha decola, Oxana é 6224, poderia confirmar o documento do motor? 120.8. 8, já. Azul 5001 para o pushback estranho.

Ok, processo 295 ainda, gol no 4250, 1003. Boa. Gol 9250, boa noite, autorizado, alinhado, decola pistola 0, vento 140 graus, 04 nós. Linha coluna 0, gol 9250. 5001 no táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de 090, estou ouvindo no 8, decimal 95, ajuste no 093, uma boa noite. Zona 78, pequeno desvio à esquerda para evitar uma prolongação. 72, desculpa. Estou tirando a manter por quantas milhas? 030, aproximadamente 10 milhas. Nível 340 autorizado via Alto Azul 10 MAP. Pós-direto, Lúcio, direto, parto da cena, decolagem da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da Euleda Motiva. Controle Salvador 1208, Torre 118, decimal 95, aciona 5061, Rio 5972. Autorizado, Fragalhão, Nímico 70, Decorro 990, Otezulu 90, Ismap, direto Lúvito, direto Barbacena. Após a decolagem, direita, Dael Leda Motivo, controle de saída 208, 1895 a Torre, 5061 no transporte. Chamação para feedback e acionamento. Correto, Rio 5972. Uno, correção 9250, boa noite. Zero. Zero, 5-0-8, 6-8. Controle, gol 9250, cruzando 2000 pés, subida Puka. Voa 9250, boa noite, subir mantenha nível 410, saída Puka, vigilância. Subida Puka, sobe o 410, vigilância, gol 9250. Tan 3178, desça para 2010, após desvio, voa na proa de Duna, autorizado sinal IMS, serviço 10, posso realizar. 2000, já voando, Duna da presente, vai reportar estabilizado 3178. Sim. Controle Salvador, boa noite, eu passarei do 224, transfere informação alfa, descendo nível 150. D2224, acione identificação, vou ir na proa de TAP para identificar a chegada a mar e deixe mantenha nível 050, altímetro 1013. Identificou, descendo para o 050 com 1013, 2224. Solo Salvador, boa noite, azul 4488, centro de informação alfa, autorização 25350. Azul 4488, pronto, KP. Pronto, para a Copa. Azul 4488 para Recife, nível 350 autorizado, via turística 58, decolagem da pista 1-0, com primeira curva esquerda na saída Puka, transição Caju. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, aciona 5047, azul 4488. Tráfego que precede na aproximação, Airbus 321, momento posição de 12 horas e 7 milhas. A 2 milhas de tonelada. Afirmativo, contando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ativo. Autorizado, chame táxi, 5972. Teste 2, livre pulso, estranhamento, chama táxi. Salvador, gol 9250, autoriza a proa de Aracaju. 9250, aguarde coordenação com o Sabre Recife. Guarda. Salvador, táxi 3178, complete a aproximação, chame torre 98 de semana 5. 2973, Alfa. Juliette, gate 10, atento ao follow-me através do gate 7. Alfa Juliette para posição 1-0, atenção, follow, go no 7-2. Salvador é o voo 1-1-3-4 para pushback estacionamento. 1-1-3-4, autorizado, atividade. Autorizado, chama a chance, 1-1-3-4. 1-7-2-3, mantenha antes da Juliette. Manterá, 7-2-3. Vocês aguardando 3-1-7-8. Então, 3178, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 04 nós. Livre pouso 910, então 3178. O 1134 vai escutar o sol? 43, chama o controle, 1208, bom voo. 208 com controle, é o 045001, obrigado, boa noite. 4, após ETAP, desça para 2010, altímetro 0013. Após a ETAP, desce para 2000, com 1013, 2224. Controle Salvador, boa noite, azul 45001, livra 1000 pés na letra da El. Da El, letra. Azul 5001, boa noite, submantenha nível 360, direto Leda. Ok, manterá 360, direto Leda da presidente, azul 5001. Rio 5972, pronto táxi 3 a bordo, autonomia 0310, alterna Guarulhos. Rio 5972, vai observar o tráfego da Gol, vai puxar pro, através do gate 612 e após prossegue via Pátio 1 no Índia, ponto estéreo no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 3, o Rio 5972. Ciente, o Gol. Através de Pátio 6, livre táxi Pátio Índia, ponte espera no 0395, está na sua escuta, uma ótima noite. Oi, boa noite, Gol 868, baixo travada. Boa noite, boa noite, continua a aproximação, avante pista livre, ajuste na 0-3. Padrão, grato. Posição. Bom, 5972 prossegue via Pátio 1 no Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, décimo 9. Prosseguindo o Pátio, Pátio Índia, ponto de espera no 0, 18.95. Obrigado. A série do 2224, autorizado para direto do NET. Muito obrigado. Está 3-1-7-8, lembrou? 1-6-0-0-4-9. Gente, ele vai aguardar tráfego na companhia do gate do 62 e iniciar o táxi e após ingressa para o 1-0. Salvador, boa noite, está 3-1-7-8, lembrou? Está 3-1-7-8, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, atento sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, 3, 1, 7, 8. Salvador, boa noite, Rio 5972. Mantém ponto de espera no 0. 5972, boa noite, mantém ponto de espera. 5972, mantém. Lagoa 34, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera 10, torre 98, decimal 95, ajuste 10-03. Uma boa noite. Direito 29, obrigado. Alô, gol Ono 868 de Bro, boa noite. Reportaremos ELS X-Ray 2224. 3, prossegue via Juliette, gate 10, atenta ao follow-me através do gate 7. Para posição 10, 723, atenta ao follow-me. 14488, livre puxa acionamento, chame táxi. Autorizado puxa direto, chamará táxi, 14488. Chame controle 1-0-8, por favor. 308, boa noite. Azul 5001, chame centro Recife no 3325, alternando 1-33-95. A Recife 3325, alternando 3395, Azul 5001, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, Rio 98 5972, corrigindo, nada é. Rio 5972, boa noite, suba e mantém nível 340, direto Leda, vigilância. Seguinte, para o 340, direto Leda, Rio 5972. O 1134, autorizado do colapso, chama 0, vento, 160 graus, 049. Receptando aí a LX X-Ray da 10, pista vista 2224. Passarezo 2224, complete aproximação, chame torre, 1-8-95. 1815, muito obrigado, um excelente feriado a você. Frequência da torre 1-8-95, uma boa noite. 1895, desculpe. Torre Salvador, muito bom dia, passarelo 2224. Passarelo 2224, boa noite, continua a aproximação. É ponte 24, passarelo travado, ajuste na 0-3. Portaremos, 2224. E 5972, voe direto Brilhante.